Controle bem a sua vida. Diga o que lhe valeu. Sem valor e corrompida, todo fracasso te venceu. Todo esforço não valeu em nada. Toda luta sempre então fracassada. Sua vida é um cristal para quebrar. Eu quero te dizer, há uma chance pra sua vida, eu digo a você. Vícios levam a viagem sem retorno ter. Essa barca é furada e não vai te valer. O que liga nessa agora é o que eu vou falar. Que a ilusão nas drogas devem acabar. E caindo na real, você vai saber que tua vida se quebrando nada vai valer. Mas te digo, meu amigo, pode escutar. E se você assim quiser, poderá mudar. Sair dessa maresia e então enxergar. Novo tempo, nova vida e numa boa levar. Pense bem sua vida.